Live. Agora. The best DJ Edison in the news at live. Ele chegou, família. DJ Edison. Chegou, família. É hoje. Agora. Deixa a música invadir o seu corpo. E levá-lo a outra dimensão. Cante. Dance. Pule. Vibre. E sinta cada batida. Vai subindo, meu órgão! Sobe e abre tuas asas. E dá-lhe picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Deixe o som te envolver. Vamos juntos viver esse momento. Hoje são vocês e ele. Quem? É. Ellison. L. I. S. O. N. É. L. I. S. O. N. É. L. I. S. O. N. É. DJ Ellison. Vai dando bicada, Jamaica! Bora pra cima, maninho! Bora pra cima, maninho! Bora pra cima, maninho! Vai! Vai, Jamaica, por quê? Ele chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! O águia chegou! Automotivo, bota no 12 agora, bota no 12, todo mundo no 12, no 12, no 12, no 12. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Que 12 nada, no 14, vai. O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. É Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, é Chopitel, tel, tel, tel, tel, tel, tel. Depois que eu conheci o mano dela, depois que eu vi como ela dança, depois que eu vi como ela atua, depois que eu vi como ela se assanha, só agora que eu me percebi. solteiro, joga o bracinho pra cima. Só quem tá solteiro, só quem tá solteiro. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que ela não querer. Namorar pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei. E aí, gordinho da tartaruga? Pra quê? Amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro. É o 16 Tomela! Ele te Alisson, é bacana quando tu bota na pressão, brother! Alô, Ciro! Joga a mão, joga a mão, joga a mão. Joga a mão, Ciro! Bora, artilheiro! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pânico de Barca Arena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Cuidado com os moleque, tá o perigo. Família Pânico de Barca Arena e Falcão Negro roubando a cena. Cuidado. Deixa bem baixinho aqui, deixa bem baixinho. No escurinho, no escurinho, no escurinho. Eu quero tudo no escurinho, produção. E joga aqui o símbolo do Corinthians, campeão brasileiro. Joga, joga, joga, joga, joga. Joga Corinthians. Isso, pai. Isso, pai. Quem é do Corinthians? Corinthians. Quem é do Corinthians? Sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Deixa no batidão, no batidão, no batidão. Eu quero saber assim, quem é do Paysandu, bota o bracinho pra cima. E quem bota fé que o Paysandu não vai cair de jeito nenhum. Bota o bracinho pra cima, torcida no papão. E quem é do Clube do Remo e bota fé que o Paysandu vai cair. Vai cair, vai cair, Alisson. Assim, ó. Ai. Bora, nego. Pra cima, maninho. Eu, hein? Eu, hein? Eu vou deixar você. Alô, Rodrigo. Alô, Roberta. Só uma ressaca, né, pai? Alô, Nilcínio! Piado! Hoje também. Quero deixar os parabéns bem carinhosamente. A nossa grande amiga Beatriz. Beatriz Moreira. Tá uma festa bonita, Beatriz! Parabéns, Beatriz! Parabéns. Visita bacaninha, hein? Grande Edilson. Esse cara é gente boa pra caramba. Tem o meu respeito e o meu carinho. Ellison. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego. Férias de verão, nosso sucesso. Mas acho que era pouco, sempre queria mais. Minha obediência não te satisfaz. Me tratava mal, me traía. Vai, Alexia! Meu camarada. Tá em cima da mesa, longe vai ficar. E de você não quero lembrar. Natal, suas. Alô, Guilherme. Que quiser, porque não. Pra cima, maninho. E a Andresa. Vou voltar por cima, sou melhor que você. Esse casal é foda, meu irmão. É pop! É pop! Thank you.

Q7, o queixinho, tá aí com a gente também. Mais forte, tem que ser mais potente. Deu bumbum balança, então joga essa. E aí, Stefan? Toma, toma, toma, toma. Deu bumbum balança, então joga essa força de toma, toma, toma, toma, vai danada, toma, toma. WM, tá na vibe? Tô não, bicho, só você que tá comigo. E o Bezerra da Uber? Nunca, hein, Bezerra? Grande parceiro Bruno! Bruno da Blue Way! Aqui em Brasília com a gente, aquele abraço pra você, Bruninho! Para o Gel da Âncora! E foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de Scott, ela ficou animada. E aí, motora, garotinho? Depois de Scott, ela ficou animada. Olha as asas do ar, hein? Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não, não, para. Sua casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta. Embraça tudo! Vai embrasando. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai embrasando. Grande parceiro, meio da carretinha, Scorpio Sound. O Alan do gol. Diston. O Silvinho também do gol. Essa aqui é pesada, viu? Tá ligado? Silvino! Abraço pra você! O Golfo, né? Ela ficou animada. O Cécio também! Você é Ricardo Tubarão! O João Pacheco, o Gleison! Do C4! Tenebroso! Doutor Leão! É que o doutor saudade, viu, Maninho? Cabeça fria! Um, dois, três, vem, três! Alô, Patrick Lobo! Lobo! Ellison. Oh, na, na, na. A maioria das amigas da minha ex-mina tá querendo dar, na, na, na. Oh, na, na, na. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar, na, na, na. Vai. Oh, na, na, na. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida sem parar. E além de tudo, tu que quis terminar. E além de tudo... E a Dona Lu, aqui em Brasília, essa mulher é a rainha das Havaianas. Alô, Dona Lu. Olha o Marcelo Pupu já chegando! Acabou de chegar. Traga meu dia. Meu parceiro mamão do Verão Peso. Pela que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa lá, pode falar. Que eu cheguei com tudo. Cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira. Falciane conspira. Pra despertar inveja alheia, eu tenho dom. O bagulho vai doido. Everybody's going to the party. In the desert, blowing up in the sunshine. Endoida, endoida, sim. Endoida, endoida, sim. Endoida. Bora, DJ Alisson, sacode, maninho. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. Obrigado, Maninho Manga. Desde ontem com a gente. Na verdade, tá desde o Maranhão, né, meu irmão? Alô, Manga. A madrinha França deve embora, minha madrinha. Tá chegando aniversário da madrinha, papai. A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade, a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a duas também brigou e ela vai se vingar. Joga, então joga. Um, dois, três, então vai. Joga o popô na piroca. Então joga, vai mozão. Joga o popô na piroca. Então joga. Joga o popô na piroca, então joga. Joga o popô na piroca. Meu grande amigo Luiz Carlos e o DJ Léo, lá do 40 Horas, aqui com a gente já no pó. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço ferver. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente, vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal, viro sua mente com meu corpo sensual. Minha boca é quente, vem, não tem igual. Tá todo carente no pedido informal. Vai passar mal. Vem! Meu parceiro Sidney Martins também tá aí com a gente. Alô, Sidney! A morena tá aqui, tá? A loirinha tá aqui. Alô, Ronzinho! Então, ruiva, vem pra cá. Bora, maninho! Pode se soltar. DJ Magrão também! Gostando, tá só na manga! Pra cima, Magrão! Quando vi essa morena, confesso, me apaixonei. DJ Ellison. Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, que quando as três uma vez. Vai quicando. Tentando. Quicando. Sentando. Jogando a bunda. Vai tentando. Quicando. Sentando. Vai quicando. Vai tentando, jogando a bunda. E de mansinho, vem. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap, tocou uma proposta em rico, sabe? O uísque com uma box e um sexo do lado. Te dou pirocada de baixo, vai ser muito doido. Égua, gel, caralho, senta porra, vai. Troféu pra ele. Toma. Real da Playboy. Sexta-feira rotineira. E aí, Daílson? Baseado. Olha o pupu aí, ó. Tá vendo? Proposta irrecusável. O uísque, cama, boxe, o sexo colado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai, caralho. Senta porra, vai. Toma. Segue o baixo. Toma. Yeah, pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de cima pra baixo. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dá uma sentada de aí, DJ Ellison! Solta, som! Só se for agora! Alô, meu parceiro Yuri! Da GPesca! Tamo junto, brother! Ellison! Para, Rodrigo! Para, Roberta! Assim que eu gosto! Desculpa, nunca te traí. Você não cuidou bem de mim. Só quero te dizer que eu já sei que eu não fui perfeito. Mas eu te amo. Não vim saber se eu mereço mais uma chance, meu amor. Já tentei te esquecer, mas quase não. Nem vem, nem vem! Zaga da Joia, o Pezão. Alô, Pezão, cadê você, maninho? O Leandrinho também, o Oziel de Marituba. Essa dupla do pop não tem pra ninguém. E o coração, como é que tá? Lá da TF, 5 anos de contrato com o pop não tem pra ninguém. Ontem, hoje e sempre, pai. Sempre. NSYNC, uma pancada de sucesso. Mais um, mais um, mais um. Meu maninho Felipe de Marabá. O Felipe Marabá. Live. O sargento Nascimento também tá indo, tá? Como é que é? Ela veio assim, foi tão de repente. Tudo aconteceu, eu não sei explicar. E não é normal me apaixonar assim. Oi, Edilson, do Ouro Negro, marcante, pai! Pra você, brother! Aí, chocolate! Isso é amor, eu não posso negar. Bezerra, o Nego e a Lorena do Papão. Lorena Paissandu! Onde você for, eu vem comigo, vem, Nego! Me tira de casa, eu quero te amar. O homem da picanha, ele o Alanzinho do Passinho. Pop Live. Ellison, Ellison, o DJ premiado Top Marketing do Brasil. É como vício, você vem me procurar. Logo agora. Logo agora que eu quase esqueci. Eu me acostumei a viver só. Ei, Igor, será que lá rola, Igor? Será que lá rola? Eu não sei, mas aqui, tu sabe como é que é. família, quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz parte da panela. O Neto da CL tá aí com a gente também. Essa galera é uma tremenda. Alô, Filipinho do Leilão! Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego. Ô Neto, chega junto aqui comigo, rapidinho. Todo mundo faz parte da panelinha. Essa galera é uma tremenda panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer devagarinho pra ficar na panelinha. Come o dinheiro da saúde, come o dinheiro da educação. Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha, se não sai. Olha só quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa saco comendo na panelinha. Olha quem vem aí, quem acabou de chegar. É muito puxa saco que não dá nem pra contar. Quem era inimigo come junto com a família. Ego é muito puxa saco comendo na panelinha. E amiga Bia, parabéns pra você, Bia. Obrigado por você comemorar aqui com a gente. Mais uma passagem no seu aniversário. Mais um ano de vida. Que Papai do Céu te conceda muita saúde para que possamos comemorar por muito tempo essa data, viu, Bia? Bia Moreira, parabéns! É o que te desejamos, Maria! Teve parabéns, sim. Pode botar lá, Bia. Tenha sempre e essa vida e aí, Boguinho das aparelhagens a bordo do pobre. Aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece, aquece. Bora, Yuri! Olha o favorito no comando! Alô, Ciro delas! Hoje eu li um poema de amor. Eu lembrei de você, como eu lembrei de você. Tá tão difícil aqui, sem teu amor. A dor aumenta, a solidão sufoca. Valeu, Paulinho do Mega! Mega Lanche! O chume da Sacramento também! Aqui no Copa! Juntos sonhamos, juntos está. Não tinha o direito DJ Léo, aquele abraço pra você do DJ Alisson, lá do 40, olha o cara aí, ó. Esse representa. Chora em silêncio. Bora, Luciano. Choro por ti. Sim. E aqui também, meu parceiro Neto da Ciari. É a semana de aniversário dele e ele não poderia deixar de vir aqui com a gente. Parabéns, Neto. Tudo de bom. Nada melhor do que você vir aqui dar um abraço na gente e aproveitar que o aniversário não acabou, hein? Bora pra cima, que é Open the Checker. Pra cima, maninho! Motivo tá bagulho doido. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. E treme, e treme, e treme como quer. E treme, e treme. Rale, rale, shake. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake. E faz o S, faz. E faz o S, faz. Olha aí, Neto da Ciali. Faz o S, maninho. Open the checker, brother. Open the checker, vai. Open the checker, open the checker, vai. Open the checker, open the checker, vai. Open the checker, open the checker, vai. Open the checker. Júnior Santorini. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar. Que vejo não resume em transa. Mas quem sou eu se quiser vir pra cá pra me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar. Se você mudar vai fazer falta. Eu vou rodado, eu vou rodado. Deixa na batida. O Corinthians ganhou de 3 a 1 hoje, pai. Campeão, né? Santorini. Vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando e vai bebendo, vai bebendo e vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando, vai fumando. Aí mulher, lembra daquela mina que fica fuxicando teu face, fica te stalkeando no Instagram, manda pra ela assim, Santorini. Atura surda, atura surda, você empinando deixa a invejosa puta. E aí, família da TF do Goldmar, tamo junto, brother. Esse trio aí. O artilheiro, Ruanzinho e o showman carequinho. Nunca vi dar errado esse trio aí. Se esse táxi falasse. Eu, hein? Vou tirar o pé dessa relação. Vai dar PT, pra festa do Pop Live que ela gosta de doidar. Vai dar PT. Um sonho que virou realidade com muito trabalho, dedicação, humildade e as bênçãos de Deus. Agora é hora de comemorar mais uma vez junto à família.